definitivo para todo o Brasil. Entra agora o Benzina Talk Show, esse programa que é muito mais do que apenas um talk show. Você que está assistindo agora pela primeira vez está se deparando com três belíssimos exemplares da raça humana, a saber, eu mesmo, Cristiano Machado, Orlando Calheiros e ela, o mito, aquela mulher que é a semente da maldade, a semente da discórdia, e veio hoje aqui para colocar, para florescer a discórdia nesse meio onde estamos, que é a minha amiga Débora Deborista. Quero um aplauso para todo mundo. Eu percebi que alguém não me aplaudiu, né? Tudo você bem. Percebeu que, inclusive, ele tá travado, né? Não, bem. Eu não tô assistindo nós. Mas beleza! Antes de mais nada, nós temos que passar alguns recados para as pessoas que estão ouvindo aqui. Orlando, tem algum recado para passar aí? Eu vou passar primeiro os meus recados e depois você passa os seus, beleza? Beleza. Faz aí. Pode falar aí. Tá, eu só posso falar bom, nada hoje, né? Então tudo bem. Não, fica na boa, porque o jurídico tá aqui do lado fazendo sinal pra mim, falando, manda ele calar a boca. Pois é. A mulher tá brava. Pois é. Benzina no meio talk show. Vamos lá. Na semana retrasada, a gente deu uma bola fora aqui, não lembro se foi eu ou se foi o Orlando, na hora que a gente foi falar sobre a abdução dos extraterrestres. A gente falou sobre a sonda anal, que foi levantada a questão, e daí o Orlando falou sobre se mulheres também sofriam com essa questão, e agora não lembro se foi eu ou se foi ele que falamos que mulheres não têm próstata, né? Foi acionada uma questão sobre a próstata, mas uma pessoa levantou um porém aqui, falou que mulheres trans, aliás, é isso mesmo, mulheres trans têm próstata. Então quero aqui pedir desculpa publicamente para você que estava ouvindo aquele programa e se sentiu ofendido. Não foi maldade da nossa parte, foi um vacilo, com mais um, né, dos tantos vacilos, visto que estávamos sobre o efeito de drogas fortíssimas naquele momento. Eu tô me sentindo Luiz Carlos Alborguete com a canetinha na mão aqui. Cidadão brasileiro do meu Paraná. Boa tarde. Muito bem, eu queria mandar também um forte beijo para todos os amigos que estão lá no Mocó, os padrinhos e as madrinhas que estão financiando esse rolê aqui. É você que financia essa merda aqui, seu maconheiro, seu merda. Você que é padrinho, você que é madrinha, já sabe, pode mandar uma pergunta agora nesse momento ou um comentário que eu vou receber aqui no meu WhatsApp e vou estar repassando mais pra frente para esses dois exemplares de seres humanos que estão aqui, Orlando Calheiros e a menina Débora Deborista. Posso falar uma coisa? Bom, vou pedir, o Orlando pediu a parte, tenha bondade. Eu só queria dizer que as pessoas do grupo estão de parabéns, mais uma vez, eu não canso de dizer isso, né? Porque as pessoas, elas estão com, sei lá, o quê? Uma semana e pouca de grupo, né? Estão programando. Foi na segunda-feira passada. Não, as pessoas já estão programando passar o carnaval juntas. Vai ter um bloco de carnaval em Olinda, bloco de carnaval de gente profissional, assim, eu como carioca atesto, que existem carnavais e carnavais, né? Olinda é carnaval. Né? Então vamos fazer um bloco de carnaval em Olinda. E se rolar mesmo, digo isso de coração, sem brincadeira, minha missão nessa terra terá sido cumprida. Eu queria dizer que se eu tiver a oportunidade, se a gente bater a nossa meta lá de 5 mil reais por mês, com toda certeza a gente vai. Eu vou. Se não bater, também pode ser que eu vá. Eu fiquei muitíssimo tentado em passar o carnaval em Olinda. Pois é. Que assim, eu moro em Curitiba, que é o lugar onde tem o anticarnaval, né? É o oposto do carnaval. Pô, fora de Curitiba já é carnaval, né? E porra, em Olinda é meta carnaval, é uma coisa. Enfim. Mas. Mais umas coisas. Vamos. Rapidinho. Tem mais uma coisa. Mais um recado? Ó. Mais um recado? Fala, Orlando. Tem uma coisa, né, pras pessoas que estão pensando se vão apoiar, apoia ou não apoia o programa? Né? Eu quero mostrar pra vocês uma coisa que está na minha mão aqui, exclusivíssimo, ó. Caneca do Benzino no Meão, onde estou tomando chá. Só pra deixar claro, né? Meu chazinho aqui, né? Pra dormir bem. Então, ó, pra você Lorde, que... Lorde inglês. Exatamente. Pra você que tá pensando se vai apoiar, se não vai apoiar, deixo claro que esse presente aqui já tá garantido pros padrinhos mais abastados, né? Que estão contribuindo ali na faixa do... Como é que é? O padrinho, o rei do camarote. Elite opressora. Exato, exato. Elite opressora. Isso. E para os outros padrinhos, tem uma faixa ali intermediária que vão ser alvo de sorteio, né? Mas todo mundo pode comprar, os padrinhos vão ter desconto e tudo mais. E lembrando que para você que é um louco colecionador de coisas, aqui, essa caneca aqui, ela vai ser feita numerada, né? Ela não vai ser feita infinita. Exato. Essa primeira leva de canecas do Benzino no Meião vão ser todas numeradas. entendeu? Não serão feitas outras. Chegou o número final, acabou, não vai ter mais. Exatamente, exatamente. Os padrinhos são garantidos que vão receber as canecas. Agora, se você quer correr, mas a gente vai fazer outras, já estamos com planos, né? A gente vai fazer toda uma linha de produtos, underwear, cuecas, calcinhas, maiôs, luvas de boxe, tocas, ninjas, enfim, tudo, tudo, tudo benzina no meião. Tupperware. Tupperware, não. Tupperware é fundamental, porque como é que você vai botar aquela braba na geladeira, entendeu? Tem lá benzina no meião. Como é que você vai levar malmita sem estar escrito benzina? Chega na frente do chefe, você abre a tampa, tá escrito benzina no meião. Teu chefe fala, porra, vou aumentar o salário desse mano. É isso. É, mais alguma coisa pra falar, Orlando? Ou podemos ir... Só uma coisa, né? Todos os padrinhos e madrinhas, todos os padrinhos e madrinhas vão receber o zine mensal, né? Lembrando disso. Exatamente. Estamos com... Tá com o zine na mão aí, não? Ainda não. Estamos produzindo o zine. Mas eu tenho uma notícia muito legal pra mostrar, pra falar pra vocês, que já fechamos o nosso primeiro desenhista. Vamos ter um desenho exclusivo de um dos melhores desenhistas. Puta, e eu vi. Foda. Não, um dos melhores desenhistas independentes nacionais, assim, não tô brincando, não. Quem me acompanha no Twitter sabe que há muito tempo eu já falo isso. Não, e não é sacanagem. Essa parte é real. É sério. É o Daniel Souza. Vocês podem acompanhar o trabalho dele lá no Twitter, né? @bomdiavermes. E pra quem gostar do trabalho dele, ele tem um quadrinho que é sensacional, que é o... Acabou de ser financiado, né? Que é o Bar do Pântano. Maravilhoso. Acabou de passar a meta do Catarse. E ele vai estar na Comic Con Experience, né? Que vai acontecer no dia 6 de dezembro, lá na São Paulo Expo. Ele vai estar na mesa A27. Quem quiser, chega lá e fala assim, porra, eu sou ouvinte do Benzina e tudo mais. E aí, com isso, tenta desenrolar um desconto com ele. Não tá garantido, mas tenta lá desenrolar um descontinho com ele, né? Por que não? Fazer o quê? Foi mal, Daniel? Mas só o fato de estar levando pessoas lá já acho que é positivo e tudo mais. Então, Daniel, tenta dar uma força pros ouvintes aí, tenta dar uma força pros padrinhos. Se você chegar lá e falar que você é padrinho, você vai ganhar um desconto de exatamente 50% no valor do dobro de qualquer produto que ele tenha lá pra vender. Exato, garantido. Isso é garantido, isso eu posso garantir. Senão meu nome não é Orlando. Beleza, exatamente. Mais algum ponto pra falar ou chega de recados da paróquia? Não, a gente já vai entrar no nosso problema daqui de hoje? É, eu acho que fazendo... Eu tô aqui com a arte, né? A arte que foi acabei de desenvolver aqui. Benzina no meião. Los Hermanos em Debate. Não pode falar o nome, cara. Ah, é que eu falei porque o advogado falou aqui que se eu for falar o nome do programa, vale. Ah, tá. Eu não posso, é o único, né, momento que eu posso falar. Você não pode falar, eu posso falar porque eu não tô aqui na posição hoje de debatente, eu estou aqui meio que para mediar essa conversa e gostaria de iniciar falando que vamos dividir em dois blocos. Um primeiro bloco, onde faremos aquele desafio básico das perguntas, né? E posteriormente vamos para o debate propriamente dito. É isso, Orlando? Se você tá dizendo, é porque eu tô aqui pra falar receita de bolo, né? É o que eu posso falar. Inclusive, eu tô com uma receita maravilhosa que eu peguei com vovó de um bolo de fubá. Pode falar ela? Eu vou ter que... Porque fala. É isso, né, cara? Tenha bondade. Sério mesmo? Tenha bondade. Então, beleza. Olha só. Amiguinho, amiguinha. Sério, pode fazer essa receita. Receita da vovó. É certo. 3 ovos inteiros. 2 xícaras de chá de açúcar, ou menos se você for diabético, né? Minha vovó é diabética, mas ela arrebenta, foda-se, é mó formigona, entendeu? 2 xícaras de chá de fubá, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, meio copo americano de óleo, 1 copo americano... Pode ser uma xícara do benzina no meião também. Também. 1 copo americano de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó. Aí o que você faz? Você pega tudo isso, os ovos, o fubá, o açúcar, aí você junta no liquidificador e bate, até fica bem lisinho mesmo, sério. E aí você pega essa massa que você fez, essa maçaroca, joga numa forma, a forma a sua escolha, tem que estar untada e polvilhada, não esquece, senão vai queimar essa merda, hein? E aí você, enquanto você estiver fazendo isso, você aquece, liga o forno, pré-aquece ele em 180 graus, bate ali 30, 40 minutos, geralmente 40 minutos já tá bom, deixa bem quente, bota pra assar e, meu irmão, é só sucesso. Entendeu? Só sucesso, paz e amor. Toma com aquele cafezinho na nossa xícara do Benzina. Tá bom? É isso aí. Exatamente. Aí a dica do menino Orlando, subentendido. Quem compreendeu, compreendeu. Quem não compreendeu, busque mais informações, fazendo eco já com o conselho do ET Bilu. Vou te conhecer. Me parece que vamos fazer algumas perguntas e a menina Deborista vai fazer também perguntas pra gente. É isso mesmo? Sendo assim, eu vou oportunizar para nossa convidada que faça a primeira pergunta. Calma, Bárbara. Mas antes disso, Tô nervoso. Tá, você tá... Você tá... É pra ficar calmo? É, não, porque você tem que ver a música, né? Ah, é verdade. Eu sempre esqueço essa porra dessa música, cara. Desculpa. É regra nova, que a gente só pode responder as perguntas... É regra nova. Durante o tempo Isso. de uma Ao música. Ao som... É, e a música foi escolhida hoje em sufrágio universal, né? Sim. Todo mundo que quis pôde votar. Perdi mais uma vez, Qual né? foi a música que foi escolhida, Orlando? A banda do Chico Buarque. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Ah, eu não acredito. Né? Você... É isso aí, Brasil! O Barba ele tá gastando denúncia. Ele tá gastando dinheiro do padrinho, contratando bot pra ficar botando a porra das músicas dele. Segunda semana seguida, ele ganha. Segunda semana que o Brasil reconhece a superioridade do meu gosto musical. É isso. Tá certo, então. Vocês dois escolheram músicas as quais ninguém se importa, e eu trouxe um hino. Daquele jovem, o Chico Buarque. E vamos cantar. A música. Quantos minutos tem a música, Orlando? Você se recorda? 2 minutos e 11, não é isso? 2 minutos e 11. Então teremos, portanto, cada um 2 minutos e 11 para responder as perguntas feitas pela Débora. Vou oportunizar para a nossa convidada a fazer as perguntas primeiro, pode ser? Ou você prefere responder primeiro, Débora? Olha, eu prefiro. Dizer porque eu tô aqui primeiro, né? Ah, é verdade. Finalmente eu tô tendo essa oportunidade, né? Até o pessoal da live aqui tá se perguntando por que eu não tô falando, né? Esse silenciamento, né, Orlando? Enfim. Boa noite a todas e todos, né? Boa noite, Cristiano Barba. Boa noite, Rodrigo boa noite, Barba. Boa noite, Marcelo Camelo. Bruno Medina. Meu Deus, Rodrigo não. Amarante. eles estão vendo, Débora? Boa noite, Orlando, né? Eu tô muito feliz em perceber que a justiça ainda existe no Brasil, né? Um pouquinho, né? Mas ela ainda existe. E que me foi concedido esse direito de resposta, finalmente, a esses ataques que eu venho sofrendo... Não só nesse programa, como também numa certa rede social. E, como vocês sabem, né, a história, eu sou professora de história, ela é feita de discursos. E até esse momento, só um desses discursos está sendo analisado sobre o fato ocorrido. O que é bastante triste, visto que esse discurso, né, que está sendo calcificado, é o daquele que está monopolizando o meio de comunicação, que é o Benzina no Meião. Né? É muito fácil. Exato. Quando o dono do Benzina no Banhão, um dos, está me atacando. Né? Um dos acionistas, né? Exatamente. E, enfim, se eu pudesse escolher, obviamente não ia estar aqui, porque eu não me sinto confortável diante das câmeras. Eu sou twitteira, não sou youtuber. Mas, como dizem os meus ídolos, né, eu gosto é do gasto. E eu acho que o povo tem direito de saber o que está acontecendo aqui e qual é a verdadeira índole desse que é colaborador do programa Orlando, né? Então, a história, olha só, né? Denúncia, hein? Isso, denúncia. É uma denúncia, é uma carta aberta. Carta Pode aberta, continuar. Anarcofino. No dia 8 de novembro. Dossiê, Anarcofino. No dia 8 de novembro desse mês, eu caminhei, tá? Peguei um trem, peguei um ônibus e fui ver uma palestra do Orlando, tá? Era um dia muito bonito, eu tava feliz. E o meu único objetivo era prestigiar a ciência brasileira e partilhar uma refeição com aquele que, na época, eu considerava um grande amigo meu, né? O meu amigo virtual. Nossa! Porém, ingenuamente, em meio ao nosso bate-papo, eu realizei, assim, uma simplória crítica, né? Sobre os comentários feitos por ele sobre a banda Los Hermanos. E eu fui duramente atacada. Coisa que, como público... De maneira covarde. Isso, covardemente. Porque assim, ó, o Orlando é uma pessoa pequena, né? Como vocês sabem, mas eu sou menor que ele, entendeu? Ele deve ter 1,60, Deixa eu... Me permita. Claro. Você tá falando da estatura dele ou tá falando da envergadura moral dele, quando você o chama de pequeno? Não, isso eu deixo aberto pro público, mas quero dizer que eu tenho 1,51, talvez ele tenha o quê? 1,61. Enfim, aí... Tava lá, né? Fui atacada, continuo sendo atacada. E o pior de tudo é que eu nem assinei o papel da palestra, então não ganhei esse certificado. Eu preciso, inclusive, Orlando, se tu conseguir esse certificado pra semana que vem, eu precisaria. Tamo junto, né? Isso aí eu sou uma pessoa justa, aí sim. Se conseguir um pra mim também, eu agradeço. É, pois é. A vida continua. Através das desavenças, a gente precisa continuar trabalhando. E é isso. Esse é o meu lado da história, né? Eu acho que, como vocês sabem, a história ela tem que ser neutra. Então, eu acho que o povo tem direito de saber os dois lados do que tá acontecendo. Acabei de sentir uma dor aqui, uma pontada no fígado. Porra, agora eu gostaria vão... de dizer não, que... agora eu fico com medo, vão que vão usar a minha fala pra legitimar certas coisas. História não é neutra, tá, pessoal? Eu gostaria de dizer que essa oportunização, né, a oportunidade da Débora vir até o Benzina no Meião para expor qual a sua questão acerca dessa banda, a saber, Los Hermanos, se deu por um conselho direto do nosso diretor do departamento jurídico. Ele falou que para mim, ele chegou para mim numa sexta-feira à tarde, estávamos no happy hour bebendo cerveja, e ele falou assim: é melhor deixar a menina falar, porque isso vai dar merda, irmão. Essas foram palavras do advogado, que é o nosso gerente do departamento jurídico. Sendo assim, Débora, você está muito bem-vinda hoje no Benzina no Meião. Você é uma pessoa a qual tenho muito prazer em seguir, aprendo muito com seus tweets. Ele também falou para eu puxar bastante o saco a fim de minimizar questões posteriores a isso. O Orlando, que é aqui o meu companheiro desse programa, ele está com uma série de questões para serem levantadas e tudo mais, mas vamos... Quer falar alguma coisa, Orlando? Não, só quero dizer... Quer se manifestar? Só quero também deixar para os nossos fãs, assim, primeiro que eu tenho provas, tem a Luísa, que estava lá presente, enfim, não vamos entrar nesse papo, porque deixa quieto, já perdemos essa briga, tudo bem. Agora, só quero deixar para os nossos fãs que a minha posição com relação a isso era, eu falei, Barba, vamos se fechar no teu apartamento, pegar em armas... Tá tudo resolvido. Ah, o Barba não. Esperar. É, eu falei, meu irmão, foda-se os advogados, tamo junto aqui. Porra, tô aqui do Rio, cara. Eu já tô acostumado com essa porra. Aí tu bota essa porra aqui, aí, ó. Mas tem um fresco, cara. Aí cheguei e falei, não, eu tenho duas filhas pra criar, tenho que pensar nelas, sei lá o quê. Eu falei, cara, então beleza. Olha, você... Eu não vou me manifestar, Orlando, até o final desse debate, porque as pessoas vão achar que eu tô tomando a parte da Débora. Legalista. Então você não vou é um manifestar. Legalista. Não sou legalista porra nenhuma. Vamos às perguntas. Débora, você travou ou você tá aí? Não, eu tô aqui, é porque eu tô num estúdio que não é meu e agora o computador desligou, mas eu acho que tá tudo certo. Eu acho que tá certo. Não, beleza. Tá tranquilo. Vamos, portanto, à questão, né, da banda. A banda, que é talvez até simbólico, né, já que a gente vai falar sobre uma banda tocar essa música, uma banda chata. Vamos tocar uma música chata que se chama A Banda. Vamos, portanto, o que você prefere, Débora? Responder primeiro ou perguntar primeiro? Tanto faz, eu tô por vocês, assim, posso responder antes. Você pode responder? Posso responder. Então eu vou pedir pro menino Orlando fazer a primeira pergunta e eu vou marcar aqui 2:11, né? Pode. Uma coisa que, antes de fazer, eu só queria dizer que é uma coisa muito bonita do Benzina, é essa questão da pluralidade, né? Assim, porque é impressionante, Sim. Porque todo programa, tanto eu quanto você, Barba, a gente faz uma merda, né? Assim, todo vez, todo programa vocês... Não só no programa, já é uma tradição do Benzina começar pedindo desculpas por quem foi ofendido, né? Sim, uhum. Sim. Mas é que eu tô até pensando em quem que eu vou ofender agora. Eu pretendo ofender o Orlando, porque daí a gente resolve aqui entre nós mesmos. Porque eu tô cansado de falar merda e ofender outras pessoas. Mas a questão é que toda vez eu faço a mesma coisa. Eu abro as perguntas no Instagram e as perguntas somem e eu não consigo recuperar. É um chapado, o famoso Paquito. Toda vez, meu Deus do céu, meu pai, quando? Meu pai, me ajuda. Eu vou fazer um tutorial pra você. Eu quero cara. Sair dessa vida, pai. Eu quero, meu pai. Você quer mesmo? Eu não sei, cara. São muitas dúvidas, muitas possibilidades, cara. Mas então, eu lembro, por sorte eu tenho uma boa memória ainda, entendeu? E eu lembro de uma pergunta. Não foi afetada? Não, é um pouco. Mas eu tenho uma pergunta que foi feita internacional, porque nós temos amiguinhas internautas ao mundo inteiro. Né? Foi uma pergunta que foi feita em francês pra gente. Olha só. A resposta pode ser em português, eu espero. Não, sim. É. Mas a pergunta foi feita pela minha amiga Ana, de Paris. Olha só que chique. Né? Mandou a pergunta pra gente. A pergunta é a seguinte. Se tu se quiser do avoir pour près de quelqu'un? Valendo. Tá, dá uma traduzida aí, porra. Débora. O tempo tá correndo, o tempo tá correndo. Você sabe o que é ter e perder alguém? Ai, não acredito nisso. Meu, como é que tu não vai saber, né? Como é que tu não vai saber nesse mundo capitalista, né? Que o Brasil é? E ter e perder alguém, na verdade, é só uma... Eu tenho que responder agora? Agora! Sim, já tá valendo o tempo. Já tá rodando o tempo. É o que eu esperei a música, eu esqueci que não é que a vida real é diferente. Enfim, o que é ter e o que é perder? O que... Porque assim, ó, como é que eu vou perder alguma coisa se eu não tenho nada? Entende? Uhum. Eu acho que essa é a grande questão que os meus amigos, né, tentaram passar com essa música, assim. No momento que nós, jovens da geração Y, não temos nada, a gente não tem o que perder. Porque... Exato. Exatamente, né? Basicamente isso, assim. E... Porra, que bosta essa música. Quem refresca cu de pata lagoa, esse é o lema do programa, tá bom? Oi? O lema do programa é quem refresca cu de pata lagoa, tá? E, enfim, assim, eu acho que isso é uma discussão bastante ampla, que por mais que eu tente, assim, a pós-modernidade também nos cria essa ilusão de que a gente tem muitas coisas, né? Eu acho que a própria vida virtual, eu me pergunto muito, putz, eu tenho 20 mil seguidores no Twitter e não tenho ninguém, tá ligado? Eu quero ir da porra do cinema, não, eu vou sozinho porque... Não tenho nada, né? É uma grande ilusão. Tô agora me solidarizando contigo, mano. Oi? Tô me solidarizando contigo. Sim, daqui a pouco eu vou começar a chorar. Eu tenho terapia amanhã, graças a Deus, porque essa pergunta é muito profunda. É uma pergunta que faz a gente refletir sobre a própria mente, a nossa existência no mundo da pós-modernidade, né? Tem muito seguidor no Twitter, é igual ser rico no banco imobiliário, né? Exatamente, é exatamente isso. Acabou Ai, o tempo. Ai, graças a Deus. É isso. Barba, bota uma musiquinha triste aí no... Vai ter música triste com toda certeza. Vai. Bom, eu vou fazer uma perguntinha pra Débora agora. E a pergunta... Assim, eu, diferentemente do Orlando, tenho tudo organizado aqui. Tá no meu laptop aqui. Eu pedi pra secretária... Legalista, né? Burocrata. Enviar pelo menos as 10 melhores perguntas que foram enviadas. Burocrata é foda. Algumas perguntas são completamente necessárias. A minha secretária, inclusive, está sendo mandada embora agora, nesse momento. A pergunta, Débora, fique atenta, é a seguinte. É em português? Sim, eu sou latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes. Mas tenho 13 mil seguidores no Twitter, o que significa exatamente nada. Exatamente, como você mesma, ou seja, não tem ressaltou amigo. Há pouco. A pergunta que foi enviada pelo meu amigo Murilo. Murilo, lá da Filosofia UFPR. Um beijo no seu coração. Um beijo pra sua esposa também. Vocês são um casal lindo. A pergunta, Débora, é: atenção. Um fascista e um anarcocapitalista, os dois a 80 km por hora, qual você soca primeiro e por quê? Valendo. Ah, eu... Sério, hoje eu fui fazer xixi na faculdade e aí na porta do banheiro, não sei se vocês já foram numa faculdade de ciências humanas, mas a porta do banheiro da faculdade não é... É uma lousa. Não é tipo... Exatamente, não é tipo, ai, eu gosto de fulano, entendeu? É várias reflexões sobre a política. O que é bom porque tu vai mijar e tu já aprende um pouco, assim. E aí tinha um escrito sobre anarco... Era tipo, ah, seja anarcocapitalista. E aí eu me lembrei que eu achei que isso não existia. Eu pensei que era uma piada do Twitter, mesmo assim. E eu só descobri que existia pessoas anarcocapitalistas por causa do Orlando, assim. Porque uma vez eu vi ele brigando com uma galera e eu fiquei tipo, tá, não, peraí, essas pessoas existem mesmo? Tipo, de verdade porque, ou ele tá pirando? Bicho, é anarcocapitalista, tá ligado? Pra mim era tipo... Porra... O que isso significa? Exatamente, não, eu não entendi. Então, assim, tipo, eu nunca pesquisei. Agora é real, assim, eu nunca joguei no Google, nunca, porque pra mim, o meu cérebro, ele negou a existência disso. É um termo que pra mim não existe. Então, eu não sei o que responder, porque pra mim é basicamente um fascista. Esse a gente sabe que pra mim ele, eu existo, eu estudei isso, inclusive. Agora, o anarcocapitalista pra mim é uma lenda. Eu... É como se fosse, não sei, é só uma lenda urbana da internet. Mas então quem Nunca você vi. Soca você primeiro? Quem eu soco primeiro? É. O fascista. Boa. Fascista porque, pra mim, o anarcocapitalista provavelmente ele vai estar, sei lá, brigando no Twitter, mexendo no celular. É, porque até perigoso, se você chegar, né, na frente... Se você chegar na frente desse mesmo espelho, né, no espelho desse banheiro onde você esteve, é, e apagar a luz, olhando pro espelho e falar Bitcoin três vezes, exatamente, aparece. Aparece. Mas é uma coisa, deixa uma, só pra fazer um adendo. Assim, às vezes, né, relógio parado tá certo duas vezes, né? Ela tá corretíssima nisso. E o... Mas só, eu não recomendo que as pessoas ataquem os anarcocapitalistas, é, porque geralmente são crianças, né? Então você pode ser preso, cara. O ECA vai defender. Exato. Eles, né? Então deixa, deixa. Acabou! Acabou! Agora é a minha vez. Mas é, eu acho que a questão toda que deve ser levantada aqui é a questão do ECA, né? Que isso, isso. Que exatamente. Vai proteger a vida, né, e a integridade das pessoas. Fascista geralmente é mais velho, então elas pode completem a maioridade. Deitar, né? Agora. Anarquinho, né? Não dá não. Exato. É, Débora, você escolhe se você quer fazer a pergunta pra mim ou pro Orlando. Tá, eu... Vamos por ordem alfabética, então. Barba com B. Barba com B, tá certo. Faz todo sentido. O pior é que faz sentido. Tá. Eu recebi, eu não notei quem foram as pessoas que me mandaram, mas é isso, assim. Vacilou. É, pois é. Que personagem histórico tu acha que tu nocautearia e qual tu levaria uma sova? E por quê? A sova? Caraca, minha avó fala assim. Ah, sim, sova é apanhar, né? No, aqui. Sim, pode crer. Bom, eu acho que... assim, é difícil, né? Porque são muitos os personagens históricos, né? É muita gente que passou pela Terra nesses últimos milhões de anos aí. E alguns até estão sendo estudados pelos historiadores, né? No caso... A jovem Débora. Bom, um que eu encheria de porrada com muito gosto seria... bom, eu acho que eu vou chover um pouco no molhado, cara. Porque eu queria bater no Adolf Hitler, cara. Porque o Adolf Hitler, ele é pequenininho. Qual foi? E apesar das pessoas pequenas... Eu não tenho nada contra a gente pequena antes que... Ah, bom, porque já tem meio levante, né? Já tem 70 de levante. Antes que vocês falem, não, a classe aqui. Mas, tipo assim, pelo conjunto da obra, né? Pelo conjunto da obra, por tudo que ele fez, eu gostaria muito de descer a porrada nele, mas com gosto. Descer a porrada nele, assim, do tipo fazer ele ficar com gosto de sangue na boca pelo menos uns 15 dias. Bom, e uma pessoa que eu tomaria uma surra, puta merda, de quem que eu gostaria de apanhar? Bom, eu apanharia de uma das figuras que são mais icônicas do esporte, da nobre arte, a saber, o boxe, que é ninguém mais ninguém menos, Muhammad Ali, pela importância que ele tem enquanto atleta e pela importância que ele tem na militância pelos direitos civis dos negros norte-americanos e, de uma forma geral, dos negros do mundo inteiro. Então, eu gostaria muito de lutar com Muhammad Ali, mas... Você gostaria de apanhar, não. Você gostaria de entrar na porrada. Não, com o Muhammad Ali, eu queria lutar com ele, de fato, sabe? No ringue, com luva e tudo mais. Com o Adolf Hitler, eu queria só enfaixar a mão. Só precisava enfaixar a mão direita, mais nada. E descer a porrada. Bom, basicamente é isso. Eu acho que eu fui um pouco óbvio. Não, mas eu acho que foi bem. Foi? Fico grato. Eu ainda tenho 4 segundos. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha filha, pras minhas duas filhas e pra minha esposa. Acabou. Opa. Tá, agora pro Orlando. Ela não vai facilitar pra mim, já tô até vendo. Vai lá. Quem refresca, cu de pato. Lagou, vai me pedir, você pra sabe, resolver, né, a fórmula de Bhaskara, cara. Vai. Exatamente. Não, não. Tu vai me conseguir aquele certificado? Tô brincando, não é essa a pergunta. Sim, sim. Já tá na tua mão. Tá no e-mail aí já. Tá, assim, ó. Se tu pudesse tombar uma comida como patrimônio histórico brasileiro, além das que já estão tombadas, qual seria e por quê? Molíssimo isso. Valendo. Cara. Açaí... Você tem 2 minutos e 11, hein? Pelo amor de Deus. Eu tombaria praticamente toda a culinária paraense, né? Assim, me desculpem. Cara, eu acho a culinária paraense é uma coisa de outro... É outro nível. Mas qualquer comida... Filhote com açaí. Filhote com açaí deveria ser declarado... Não patrimônio brasileiro. Deveria ser declarado patrimônio da humanidade. Entendeu? O que é filhote com açaí? Filhote é um peixe... O peixe tem, sei lá, uns 4 metros, é chamado de filhote, mas é uma ironia, é um peixe gigantesco. e com açaí. Açaí, pra quem não sabe, o açaí de verdade, ele se come com peixe, com carnes. Ó, depois com... eu que sou legalista, não, mas, né? O açaí de verdade. Eu tenho os meus limites. Meu relativismo termina com açaí. Esse açaí que a gente come aí com granola, açúcar, isso aí pra mim é loucura. Isso aí é loucura. Açaí de verdade, meu irmão, é o açaí tirado... É água suja, é sério mesmo, cara. Isso é sério, as pessoas não sabem, mas esse açaí que a gente toma é água suja. Porque o açaí de verdade, que ele é tirado na hora, não dá pra congelar direito. Ele é grosso, parece um chocolate, sabe? E aí você toma aquilo ali, você só bota um pouquinho de farinha baguda, que é uma farinha específica que tem lá no Pará, entendeu? Come, bota um peixinho, um camarão do lado. Meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Isso, eu duvido que as pessoas consigam se manter no ateísmo comendo um troço desse. Aquilo ali, sabe aquela famosa anedota mentirosa que Einstein viu um cara tocando violino e falou, olha, essa música é a prova que Deus existe? Meu irmão, tu come açaí com peixe, com filhote, bem feito, lá da Dona Neuza, lá no Beiro Peso, meu amigo, tu come aquilo e fala assim, cara, Deus, isso aqui só pode ser Deus, é ele, isso aqui é ele. Não existe outra força que explique isso, não existe. O acidente do cosmos é impossível de explicar aquilo ali, cara. Aquilo ali é Oxalá, ia manjar, fazendo comida pra você, falar, olha, meu amigo, toma esse presente. Tem tempo? Tem 20 segundos ainda. Comam, visitem o Pará, melhor culinária não existe, é sério mesmo, isso é sério mesmo. Pronto. Pô, obrigado. 11 segundos. 11 segundos. Agradecer, é uma trégua. Agradecer. Obrigado pela pergunta ótima. Achei que vinha uma forma de baixo, cara, pra cima de mim. Eu também, eu pensei que essa mulher ia montar no teu pescoço e te bater, não, igual eu queria bater no Hitler ali, mas não foi o caso. Ela tá querendo fazer caso com o público, né? Pra depois eu que sou o vilão, essas coisas. Olha, tá vendo? Ela é tão legal. Como assim, cara? Eu tô só de olho. Não nasci ontem. Construção de uma narrativa toda voltada aí pra acabar com o Orlando. Isso aí. Muito bem, vamos agora ao mote principal desse programa. Temos 92 espectadores. Queria mandar um fraterno beijo pra dona Marlene, a mãe do nosso amigo ouvinte internauta Hernandes. Dona Marlene, um beijão no seu coração. É, benzina no meião é também parte da sua rotina, então um beijo no melhor jeito de você limpar vidros, benzina no meião, lembre-se, dona Marlene. Exatamente, né? Limpar máquinas industriais e tudo isso, mais. Isso. Vamos então agora ao mote principal do nosso programa, que é efetivamente o quê? Debate, né? Eu coloquei ali, Benzina Talk Show, Los Hermanos em Debate. Temos aqui Débora, que está no corner branco do ringue, né? Toda iluminada, que veio representar o pessoal que vai apoiar Los Hermanos, que vai enaltecer a pessoa e obra de Los Hermanos. E no canto escuro do corner, na escuridão, está ele. Menino Orlando. Ó, está se aquecendo, inclusive. E ele veio aqui para acabar, para aniquilar toda a expectativa, toda a boa impressão que Los Hermanos, se é que deixaram em alguém. Muito bem. Eu acredito que a gente vai ter que fazer da seguinte forma. Antes de mais nada, eu vou pedir para Débora falar o que ela tem para dizer em apoio a Los Hermanos, mas para tanto o menino Orlando vai escolher uma música para ser o tempo dela. E depois o Orlando vai, da mesma forma, falar o porquê que Los Hermanos é tão ruim. E assim a Débora vai escolher uma música para que no tempo da música ele possa falar. Pode ser? Tudo certo, Débora? Tudo certo. Foi acordado com o pessoal da sua equipe antes, as regras do debate. Uhum. Eu vou pedir pro público não se manifestar. Se o público se manifestar, eu vou descer. Público, a galera, porrada. Assim, ó. Ninguém gosta de Los Hermanos, eu cheguei nessa constatação agora. Sou eu e duas pessoas no Brasil. Provavelmente são as duas. Essas 93 pessoas que estão ouvindo, 90 não gostam. Exatamente. Mas enfim, eu acho que isso aqui é a resistência, né? É a resistência. Exato, seremos resistência. Orlando, qual a música que você escolheu pra Débora falar sobre os Los Hermanos? Então, foi bem difícil escolher essa música, na verdade, né? Porque eu tentei ao mesmo tempo sintetizar o que seria o anti-Los Hermanos, né? Porque, como eu já disse, nesse programa nós estamos desenvolvendo teses, né? Uma das teses é que o Los Hermanos, ele é sintoma de uma certa plassitude, de um certo tédio difuso, né? Que tomou conta das últimas gerações brasileiros, né? E que foi se desdobrando até dar origem a esse fascismo, né? Então, eu fiquei pensando muito para esses dias, assim, o que seria o anti-Los Hermanos, eu pensei, lembrei, Ratos de Porão, né? Porra, irmão, agora você foi assertivo. Ratos de Porão é o anti-Los Hermanos, né? É o completo oposto. E pensando nisso, eu pensei, qual música do Ratos melhor sintetiza esse sentimento? Melhor, qual música do Ratos é capaz de fazer emergir aquela pulsão intestina, né? Aquilo que tá bem no fígado? E eu lembrei de uma música que eu vou recitar, peço desculpas aqui, mas eu vou declamar a letra, que é uma das letras mais bonitas. A música é assim. Esse mundo é um caos, essa vida é um caos. Caos. Esse mundo é um caos, essa vida é um caos. Só nos resta morrer pra livrar desse caos. Caos. O nome da música, obviamente, é Caos. E ela tem 13 segundos. Você tem 13 segundos pra defender Los Hermanos, Débora. E valendo! Bom, a minha sustentação, ela parte de uma análise histórica, né? Depois eu passo meu embasamento teórico aqui pros interessados. Sei que tem milhões de pessoas que gostariam de saber isso. E, enfim, a geração... Acabou! Ah, vai tomar no cu, porra! Acabou, Débora! Não, vocês vão sair daí algemados, é só isso, só posso dizer isso. É só isso que eu tenho pra falar. Peraí, Orlando, peraí. Foi. Só um minuto. Só um pouquinho. Ih, advogado. O Dr. Jarbas aqui tá falando um negócio aqui, peraí, só um pouco. Já vi tudo. Ele falou que Ratos de Porão não vale. Porra, aí fodeu. Ele falou pra eu colocar outra música. Ah, então escolhe aí você mesmo. Peraí que... Eu foda-se. Então tá. Então eu vou... Eu tava conversando com a Débora hoje por DMs. E ela falou que além do Los Hermanos tem uma banda que ela adora. Muito. Que ela é muito fã. Que é... Os Engenheiros do Havaí. Não, puta! Ela falou que ela adora Os Engenheiros do Havaí. E eu escolhi uma música que é Não Consigo Odiar Ninguém. Apesar de que o Orlando consegue odiar o Los Hermanos, a pessoa, segundo a própria Débora, que gosta do Los Hermanos, não consegue odiar ninguém. Então essa música tem 3 minutos e 55 segundos e é o tempo que o Dr. Jarbas pediu pra eu dar pra Débora. Débora. Quanto tempo tem? E 3 minutos e 55 segundos. Ah tá, entendi, 13. Segundos. Daí não dava, não dava. Daí, não tem nem o que falar durante 13 não, minutos. Não, eu nem aguentaria uma música do Engenheiros do Havaí por 13 minutos, mas enfim. Isso aí deveria ser. Mas você falou que você era fã, pô. Olha só, tocar Engenheiros do Havaí, o Barba tem que ver com o advogado. Eu vou falar com meus antigos. Doutor Jarbas. Então, Doutor tem que Jarbas. Ver com meus amigos que trabalham internacionalistas, né? Pessoal da ONU, pra saber se tocar Engenheiros do Havaí pode ser configurado como grave violação de direitos humanos, hein? Eu tenho dúvida sobre isso. Tá bom? Então vamos depois ver isso direitinho. Assim, tá ó, bom? Eu gosto de Los Hermanos, eu gosto de Tribalistas, mas Engenheiros do Havaí, eu quero fazer minha nota, tá? Minha defesa. 3 minutos e 55 segundos, Débora, valendo. Bom, então, como eu tava contando, né? A minha análise vai ser uma análise histórica, que muita gente diz, né, que os fãs de Los Hermanos e os próprios seriam jovens mimados, essa classe média chata, que teve tudo na vida e que aí acham que são especiais e toda essa coisa. Mas eu acho que essa análise que se faz é uma análise do pensamento antigo, tá ligado? Da geração anterior sobre a geração Y, que seria eu, basicamente, né? E eu acho que o Los Hermanos, então, ele vem pra fazer a sua própria análise do que eles são, assim. E sobre essa questão que Los Hermanos seria levado ao fascismo, eu acho que Los Hermanos, ele nasce bem nessa época da crise, assim, do capitalismo, ali antes dos anos 2000, e que quer muito uma mudança, quer mudar não sei o quê, e acaba desembocando na eleição do Lula, que ganha, e a maioria dos votos do Lula, né, é dos jovens. Então, eu acho que essa geração Y, ela pode ser, sim, o resultado do que tá rolando hoje, mas também ela já provocou outras coisas mais positivas, assim. E... Deixa eu pensar. E, meu, assim, ó, pra mim... Los Hermanos é a porra do Twitter, tá ligado? Tu entra no Twitter, é gente reclamando porque gosta de fulano e quer dar pro fulano, aí ele não consegue, aí tá apaixonado, daí sai. É porque tá triste porque não consegue passar numa seleção de não sei o quê. Meu, é a vida dos fudidos, é isso, tá ligado? Então, Los Hermanos é Ratos de Porão, só que de forma mais... Nossa! Marchinha de carnaval! Nossa. Marchinha de carnaval! Você foi ousada demais! Desculpa, não quero mais. É, marchinha. É, só que é bem tocado. É isso, né? A diferença que é isso. É a crítica social foda, só que é bem tocado. É isso. Não acabou não seu acabou? Tempo ainda, Débora. Pode continuar. Não. E... tem um minuto e meio pra falar. Que pariu. Tem um minuto e meio pra expor, pra se expor, pra passar vergonha. Faça o que você achar melhor. Não, eu quero dizer que a música que eu vou escolher pro Orlando falar é uma música que é uma crítica à meritocracia. É contra essa ideia do mito do vencedor que a nossa sociedade tem. E que parece que a gente tá sempre num contínuo processo de seleção, se fudendo. E, enfim, a minha geração é uma geração que tem vários problemas emocionais, assim, que não consegue lidar com isso. E eu acho que Los Hermanos ajudou essa geração a se auto-identificar e que a trabalhar com seus próprios problemas emocionais. E que a vida segue, por mais que seja difícil e foda, a vida tem momentos felizes e a vida é boa. E aí a gente pode reclamar muito no Twitter. E... porra, quanto tempo eu tenho que falar ainda? Não aguento mais. 30 segundos. Meu, eu odeio os meus advogados que me fizeram estar aqui. Eu tô sofrendo uma tortura. Dr. Jarbas tá fazendo assim pra você aqui. Enfim, pessoal, eu acho que é isso. Escutem Los Hermanos. Façam eles voltar, porque eu tenho certeza que se Los Hermanos voltasse, o fascismo, essa ascensão fascista acabaria, tá? A gente ia voltar para os anos ali de 2002, né? A época que o Ventura, melhor CD da história do Brasil, acabou! Acabou, é chega! Deus me livre, cara. Tá de parabéns, Débora. Você conseguiu se superar. Tem um comentário da nossa amiga Ju Mendes, lá do Mocó, e ela diz, ok, não gosto de Los Hermanos, mas a menina é boa, hein? Depois do Tribalistas... Próxima pergunta. Próxima afirmação. Depois dos Tribalistas, a menina perdeu os pontinhos. Tá, próximo programa, eu defendendo Tribalistas. Não, defendendo Engenheiros, né? Que é a tua banda preferida que tu falou lá. A gente só vai piorando, né? A gente só vai piorando. Você só quer as coisas trash, menina. Só quer as coisas... Eu só quero sujeira. Meu, menina. Eu sou um mártir da música brasileira. Pelo amor de Deus. Ó, só quero deixar um recado, João Gordo. Desculpa aí, cara. A opinião dela não reflete a opinião do programa, tá do bom? Benzina. Não, a gente não... O Dr. Jarbas já tá escrevendo aqui pro jurídico dos Ratos de Porão. Jamais compararíamos Ratos de Porão com Los Hermanos. Loser, mano. Falar... Dr. Jarbas, ele já fumou uma carteira de cigarro inteira aqui do meu lado. Ele é Claudete. Mas agora é o momento do nosso querido Orlando falar o que ele tem pra dizer sobre Los Hermanos. E a Débora vai dizer uma música e o tempo da música pra que a gente possa determinar o tempo que o Orlando tem pra falar. Débora, por favor, qual é a música? Ah, então, eu escolhi a música O Vencedor, que ela é muito importante, assim, pro próprio Orlando, que ainda não tem noção disso. Nossa! Mas, sim. Já tivemos papos que envolvem a teoria que tem por trás dessa música. E também é importante pro Barba, que me contou que toca ela na igreja. Então é isso, eu acho que a gente tá em família com essa música. Ó, se eu falei isso com você, Débora, eu certamente não tava legal nessa época. Não tava legal, não. Deu uma melhorada esses dias aí. Desculpa. Deu uma melhorada. Tem um dia que eu melhorei, mas nessa época não tava bom, não, cara. Desculpa, eu tava doidão. Mas, tava muito mal. Tava muito mal. Inclusive, façam terapia, pessoas. Façam terapia. Procurem ajuda. O mais legal é que você coloca vencedor no YouTube aqui, né? E aparece uma porrada de músicas evangélicas, né? Que eu acho que a igreja evangélica é um dos maiores propagadores dessa mentalidade estúpida da meritocracia entre os jovens. Agora é só vitória! Exato! Mas a música dos meninos Los Hermanos, eles estão ouvindo a gente aqui, ó. Já mandou, o Camelo já mandou um abraço aqui, falou pro Orlando que ele vai encher ele de porrada. Los Hermanos, O Vencedor, a música tem 3 minutos e 21 segundos. Esse é o seu tempo, Orlando. Tá preparado? Nasci preparado, gato. É disso que eu tô falando. E valendo! Eu queria lembrar os nossos amiguinhos internautas uma frase dos Los Hermanos, que é uma música, a música maior sucesso deles, que é: eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou, né? Mas vou reconquistar o seu amor todo para mim. Ou seja, o eu lírico dos Los Hermanos é um sujeito que chega para a mulher e diz para ela que ela não tem direito de sonhar, que ele é aquilo que ela deve ter. Não é à toa que quando ele argumenta que se ela seguir seus sonhos, como é o caso da Ana Júlia, uma heroína, ela vai terminar com alguém sem carinho, né? Eu diria que o Los Hermanos, talvez ele seja uma maior expressão viva daquilo que se convencionou chamar de esquerdo macho. Inclusive, eu gostaria de chamar essa banda a partir de então de feminista com queijo e violão. Entendeu? Porque é basicamente isso. Fico pesado agora. Ah, mas é isso. Porque, assim, você... O que o Los Hermanos está fazendo ao tempo inteiro, se você for ver as músicas dele, eles estão repreendendo comportamentos incisivos, insubmissos das mulheres, numa tentativa contínua de moldar essas mulheres, torná-las condescendentes, né? Torná-las servas de seu próprio desejo. Seja por meio de frases muito incisivas, né, expondo-as, seja por se fazendo de coitados. Nossa, eu não sou uma pessoa legal, eu tô triste, sei lá o que, eu vim aqui cuidar de mim, babababababá. É isso. Por exemplo, vou fazer aqui a música que abre o projeto Los Hermanos, né? A música que abre o primeiro disco do Los Hermanos tem o seguinte verso. Não vou mais te perdoar, você foi longe demais. Meu amor, não sou tão só assim. Não consigo entender me trocar por outro alguém. Traição já é demais. Então você me diz, tenha dó, não mereces o afago nem de Deus nem do diabo, quanto mais da mão que um dia eu dei pra ti. Se isso aí não é um feminista implorando pra uma mulher frágil, delicada e carente, sabe, submetendo essa mulher a seu próprio desejo, eu não sei o que que é. Ele chega, tem outra música que diz assim, eu fiz tudo pra ganhar você pra mim, mas mesmo assim minha flor serviu para que você achasse alguém, um outro alguém que me tomou o seu amor. Esse homem, o eu lírico do Los Hermanos, ele acha que as mulheres têm uma obrigação moral por ele porque ele deu uma rosa pra ela? Porque ele fez uma música merda pra ela? É isso? É esse que é o porta-voz dessa geração? Não é à toa que deu no que deu, né? Essa geração de homens que não consegue, frustrados, que ficam culpabilizando o mundo pelos seus próprios infortúnios. Por isso que eu digo, Los Hermanos se desdobra e dá origem ao pensamento Bolsonaro. Né? Não é à toa que um de seus discos se chama Bloco do Eu Sozinho. O que que seria isso? Se não um elogio a um indivíduo liberal, né? A esse indivíduo possessivo. A música de maior sucesso desse disco clama, deixa eu brincar de ser feliz. Esse não seria o mote dos anarcocapitalistas? O mote desses neoliberais? Eles estão, deixa eu brincar de ser feliz? Deixa eu brincar com meus... Não, eu gostaria de lembrar... que a discussão, o anarcocapitalismo entrou no Brasil com uma discussão sobre impostos sobre jogos de videogame, né? As pessoas estavam ali gritando, deixa eu brincar de ser feliz, meu joguinho tá ali, ó, tá coisa. Deu tempo, Orlando. É isso aí. Queria dizer que algumas pessoas... Eu posso falar uma coisa? Só um segundo, tá. Débora, segura. Ah, vai anotando aí, porque antes disso, uma palavrinha dos nossos patrocinadores... Não, brincadeira. A Thalita, lá do Mocó, Benzina Numenyeu Premier, ela pediu o seguinte, ela falou, que ela faz uma observação que é muito relevante nessa questão. Ela fala, Orlando, por favor, repita por quê 5 vezes, bem rápido. Por quê? Beleza, era só isso que ela queria. Outro comentário do nosso querido Irlexi. Ele diz, Barba, pergunta por que os fãs de Los Hermanos... Isso. Essa pessoa aí. Barba, pergunta por que os fãs de Los Hermanos odeiam o maior sucesso, inclusive internacional deles, a música Ana Júlia. Seria o equivalente aos fãs do Metallica odiarem Nothing Else Matters? Débora. Eu gosto de Ana Júlia, inclusive... Que vergonha de falar isso. Não, eu gosto de Ana Júlia. Inclusive, o George Harrison dos que Beatles... Que vergonha de falar isso! Fez um cover de Ana Júlia. Que canalha, mano. Enfim, não, eu quero dizer que assim, ó, eu concordo com o Orlando nessa questão dos esquerdomachos. Eu acho que a geração Y é sim a geração dos esquerdomachos, mas aí a gente não pode esquecer que da agência feminina, tá ligado? Se o esquerdomacho quer dar a rosinha ali pra ti, a mina pode mandar ele tomar no cu com essa rosinha, entendeu? Então, eu vivo assim no meio de bandas que gostam muito de Los Hermanos, por acaso... E essa... Olha o ambiente que essa galera... É, o ambiente de droga pesada, né? Ambiente de música é ambiente de droga. É, ambiente de droga de bombinha d'asma pra cima, assim. E aí... Enfim, né, meu? Tu... Beleza, eu escuto a música deles, assim, mas... Deus me livre perto de mim. É isso. Olha só. Oh. Então quer dizer que você... Me permita a parte. Você quer dizer então que você acha válido o discurso ser propagado por radiodifusão? Não, esse discurso não. Tô dizendo que a música, as músicas que não falam dessa merda, eu acho que são válidas sim. Ah, só as músicas que não falam. Então a gente tem aí um é, as músicas que não fazem a mina como uma idiota, eu acho que são válidas. Débora, posso fazer uma pergunta? Você é a favor da censura? Não. Depende do quê? Gelou pra responder assim? A resposta é sim ou não, Débora. Pode mandar. Não, eu sou contra a censura, mas eu sou a favor da crítica sobre o que está se produzindo. É isso. Quer falar alguma coisa, Orlando, sobre isso? Não, eu só queria dizer que eu acho que meu ponto sobre Los Hermanos ficou, né, assim, até a sua maior fã viva, como ela mesma se auto-intitula, concordou, então... Não, concordo, assim, é... Espero que todas as pessoas de banda que estejam ouvindo isso parem de escrever músicas que desprezam as mulheres ou que nos façam como pessoas secundárias que só existem pra vocês conquistar. Posso falar uma coisa completando isso? Eu acho legal o que a Débora falou. É só uma coisa bem séria mesmo. Eu fui procurar hoje músicas que falam sobre machismo, músicas que são expostas como machistas, né? É impressionante que 10 entre 10 listas que falam de músicas machistas citam sempre músicas de pagode, músicas de enfim, raps e coisas do tipo, que sim, de fato, tem elementos machistas, mas deixam muito de fora essas músicas do Los Hermanos, que, sinceramente, sim, essa música aí não merece o afago nem de Deus nem do diabo, meu amigo, me desculpa, mas errou rude aí, hein? Errou rude porque a mulher não te quis, porque a mulher te traiu? Assim, é... Não fode, né? Não fode, coleguinha. É, não só Los Hermanos, como todo rock em si, tem essa aura de, ah, sou superior porque escuto rock e aí posso fazer a merda que eu quiser, assim. Eu acho que é bem importante salientar que, sei lá, tu escuta funk só porque é uma música de mais de periferia, feito por pessoas mais marginalizadas, então beleza, aí a crítica é válida. Agora as outras músicas é passado batido, assim, então tem que se fazer essa revisão urgentemente, assim. A gente já até falou, né, dos roqueirinhos de direita aí num outro programa. De modo geral, também tem essa questão que eu acho que tá meio que anda em paralelo, assim, né? Essas sim, questões todas. Pode ser que algumas pessoas vão achar, não tem nada a ver, tem muito gente de direita que é super liberal, mas me parece, pelo menos pelas experiências que eu tive até hoje com alguns amigos, não, né, alguns conhecidos que seguem essa linha, muito problemático. Tem uma pergunta que foi enviada aqui pelo amigo Alan Gomes. Ele pergunta para Orlando, um fã de Los Hermanos e um metaleiro, ambos a 100 km por hora, qual é mais chato? É difícil, hein? Isso é complicado. Isso é bem difícil. Eu acho que seria, porque, sei, cara, não sei. Mais chato... Acho que o fã de Los Hermanos bebe melhor. Acho que ele é menos chato. Acho, talvez. Vamos fazer pro teor alcoólico do cara? O fã de Los Hermanos toma, sei lá, cerveja artesanal, saca? Tipo, mano, essa cerveja aqui do... Como é que é? De Angola, foi feita track por virgens, freiras. Olha que cerveja da hora, meu. Saca? Tipo, enquanto o cara, o roqueirinho, o metaleiro, toma Cantina da Serra, né? Tá ligado? Quente. Entendeu? Eu já fui. É o que tem, né, só antes de alguém jogar pedra em mim, eu já fui, já tive banda de death metal, cara. Já toquei uma banda de gore, a gente fazia curva de Cannibal Corpse. Entendeu? Já, eu sei do que eu tô falando, gente. Amigos, melhorem. Tá, e tu tá falando isso com orgulho, assim. Não, tá? Não, eu tô dizendo assim, amigos, melhorem. Há salvação. Entendeu? Ah, bom. Busquem uma igreja. Claro. Isso aí ficou nas águas do batismo, né? Ficou lá atrás com o velho homem. Eu posso falar porque eu superei. Peraí, eu não tenho vergonha. Os meus pecados, esse é o contrário dessa geração Y aí, que consegue ficar deletando histórico lá do Facebook, entendeu? Foto. Vixe, agora pegou pesado! É, que bota filtro na foto. A gente não tinha filtro na nossa época. O que que eu posso... meu irmão, eu faço o seguinte, eu faço que nem o Dinobot na morte dele lá. Tipo, eu deixo meus pecados e minhas virtudes pra que a história me julgue. Entendeu? Igualmente, eu não quero revisionismo comigo. Orlando se saindo muito bem nesse final. Eu queria fazer o seguinte, Orlando, você tem uma pergunta pra fazer pra Débora? Não, na verdade, assim, tudo bem, eu gostei da participação dela, eu só queria que... Na verdade, tenho sim, tem um problema com ela que eu vi outro dia ela falando, Eu queria, assim, saber, ô Débora, sinceramente, eu quero que você olhe pra câmera, né, e diga pras pessoas, olha pra câmera, diga no olho das pessoas, fala assim, comam arroz branco, evitem arroz integral. Por quê? Qual é o seu problema com arroz integral? Nenhum. Sério? Nenhum, não, adoro, sério. Adoro. Não, já te vi falando mal horror de arroz integral lá. Você é a favor que as pessoas comam porcaria, cara? Você quer que as pessoas morram? Não, eu sou fã de Los Hermanos. Eu sou a favor da causa ambiental, do canudo de metal, todas essas coisas, assim. Eu sou a favor, e do arroz muito branco. A favor do arroz integral. Estão te pagando pra falar isso? E do branco, de qualquer carboidrato, assim. Estão te pagando pra falar isso? Se quiserem, eu falo por dinheiro também. Arroz se branco. A tio João, isso, se a tio João estiver escutando, eu aceito mimos. Uncombens, né? Então... Eu quero deixar um recado aqui para meus ouvintes, né? Na hora que eles forem se decidir sobre quem ganhou esse debate ou não, eu quero lembrar para eles que todo dia eu tô lá no Twitter, né, compartilhando vídeo de bichinhos, né, vídeo de cachorrinhos, gatos e tudo mais. GIF de gatinho. Tempo inteiro, se chegar a me chamar na DM, mando mais, entendeu? E enquanto do outro lado tem uma pessoa que tá recomendando arroz branco. É só isso que eu quero dizer. Veneno, né? Não, é só isso que eu quero dizer. Veneno para juventude. Exatamente, entendeu? Então... Deixo aqui minha colocação, só isso. Débora, você tem alguma pergunta para fazer para o Orlando para a gente finalizar o programa hoje? Não, só tenho o que eu queria saber mesmo. Eu vim aqui só para saber do meu certificado da palestra que eu fui. O resto é. Tá na mão, tá indo. Tá no correio já. Tá no bom. Então tá, a gente vai fazer uma enquete. Rapidinho, só uma questão agora que me ocorreu. Vai tocar... O Dr. Jarbas aqui caiu da cadeira. Vai tocar Los Hermanos no programa? Porra, boa pergunta. Você vai tocar isso? Não, já te falei. Eu prometi e eu tenho uma fama, entendeu? Eu tenho seguidores que eu falei que nesse programa só tocaria Los Hermanos sobre o meu cadáver. Sim. O estagiário falou lá hoje, né? O estagiário que cuida da nossa conta no Twitter, ele falou, ó, isso dá pra resolver. É, então beleza, eu tô indo nessa, galera. Acabou beijando no meu, foda-se pra vocês aí. Tchau aí, ó. Abraço pra quem fica. Desligou mesmo, filho da puta. Bom, Débora, agora é o seu momento. É o seu momento de brilhar. Orlandinho Pottergeist vazou. Fala o que você quiser, que é o seu momento de brilhar e a gente vai terminar o programa com a sua voz. É isso, pessoal. Muito obrigado aos 90 e alguma coisa que agora são 76 menos, né? Agora já não aguento mais nós. Que ficaram até esse momento aqui. Muito obrigado aos fãs de Los Hermanos que me apoiaram, aos não fãs também. Eu sei que vocês são pessoas boas no fundo, vocês devem ser legais. Obrigado ao Orlando, que vai mandar meu certificado e que fez uma pontuação muito boa, absurdamente pertinente. Sobre essa questão que é o machismo, né, nas letras das músicas. E é isso, pessoal. Me sigam nas redes sociais, no Twitter não precisa, porque só vem xingamento de lá. Mas se quiserem me seguir no Instagram para eu ganhar mimos, é Deboristas com S. Vai ter link. Isso. Sei lá, escutem a banda do meu namorado aí, Alpargatos, eu faço uma revisão das músicas, tal qual uma censora, então não vai ter muitas opressões lá. E é isso, obrigado Barba, obrigado Orlando, obrigado galera. Pronto. De nada, Débora, foi muito legal gravar com você. O Orlando foi embora mesmo, cara. Que vazou. Bom, finalmente, porra. Agora, Débora, você quer assumir o lugar dele? Eu passo uma xícara quero, pra você. Eu quero, você se eu ganhar a xícara. Eu passo a xícara, eu passo a xícara, a tupi e os ratos pra você. E daí você perfeito, fica no lugar dele. Perfeito, totalmente. Fechou? Perfeito. Débora, um beijo no seu coração, foi muito legal. Obrigado. O Orlando foi embora mesmo, cara. Da casa não pega sol. moças ocupando as ruas. Aonde não vou, aonde não vou, aonde não vou. Mora alguém que escova os meus dentes, depois mastiga a carne dentro de mim. Um jardim de inverno eterno. Agora é só vitória, agora é só vitória.